o bem mais precioso. Conta o folclore europeu que há muitos anos atrás um rapaz e uma moça apaixonados resolveram se casar. Dinheiro eles quase não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim, marcaram a data para se unirem corpo e alma. Antes do casamento, porém, a moça fez um pedido ao noivo. Não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar, mas pode ser que, com o tempo, um se canse do outro, ou que você se aborreça e me mande de volta para meus pais. Quero que você me prometa que, se algum dia isso acontecer, me deixará levar o bem mais precioso que eu tiver então. O noivo riu, achando bobagem o que ela dizia. Mas a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito e a assinou. Casaram-se. Decididos a melhorar de vida, ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. O tempo passou e o casal prosperou. Ambos conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável e finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas, dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio, mas estavam cada vez mais distanciados entre si. Certo dia, enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar, e chegaram às inevitáveis acusações. "Você não liga para mim", gritou o marido. "Só pensa em você, em roupas e joias. Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos." A mulher empalideceu e encarou-o com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir uma coisa nunca suspeitada. "Muito bem", disse ela baixinho. "Quero mesmo ir embora. Mas vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos que já foram convidados." Ele concordou. A noite chegou. Começou a festa com todo o luxo e a fartura que a riqueza permitia. Alta madrugada, o marido adormeceu exausto. Ela então fez com que o levassem com cuidado para a casa dos pais dela e o pusessem na cama. Quando ele acordou na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava. E quando sentou-se na cama para olhar em volta, a mulher aproximou-se e lhe disse com carinho: "Querido marido, você prometeu que se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais que tudo na vida, e nem a morte poderá nos separar." Envolveram-se num abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. Importante que no dia a dia façamos uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos a dar-lhes o devido valor.